Minas e Baixada, aqui o bang é louco. Faltou com lealdade, guilhotina no pescoço. A junção é uma só e a palavra é sempre reta. O crime está podre, mas não admite brecha. Sou mais um da espécie, relatando esse inferno, apontando as armadilhas do mundo moderno. A favela escorre sangue, o mundo inteiro tá ligado. Vai vem de rabecão, já faz parte do cenário. O sistema nos empurra, as pragas e as pestes. Transforma o réu primário no rei do 5-7. Aonde a miséria, a guerra é consequência. A paz foi fuzilada, fortalecendo a violência. País da perdição que vicia a molecada. No crack, na coca, no doce, na bala. O efeito é instantâneo, é visível na esquina. Na noia 24, vários mano e várias mina. Prostituta fazem sexo com o primeiro que passa. Faz chupeta e dá o cu pra derreter na lata. Sou mais um mensageiro em prol dos oprimidos. V7 maloqueiro do barraco esquecido. É por causa da droga. Violência. Sempre a mesma cena. Aqui na área acontece. Droga, polícia. Bandido. Pobre versus pobre. 10 a 0. Meu nome é Bulldog Fantasma. Sejam bem-vindos à boca do lixo, filhos da puta. Sexo, drogas e violência é o que nos resta por aqui. Seres humanos investem seu tempo e dinheiro fazendo o diabo sorrir. Putas, cafetões e traficantes por todos os lados. Face a face com a morte, trabuco engatilhado, tomando cuidado com o enquadro. Polícia corrupta, parada na esquina. Menina perdida, veia entupida, cachimbo, pedrinha, vida vendida. Me mostre a saída. Dez quanto aguça a alma e a mente dos loucos. Psico sequela, fritando a rocha no bimbo. Cagueta, morre por ficar na janela. Ladrão demais aparece sem roupa, sem olho furado. No meio do mato, vadia de quatro histórias. Estica, prepara o cano do esquenta o prato. Campinas, Baixada, Santista, o sangue esguicha. Só não vê quem não quer. Deu derrame na toca dos Thunder. Leva a bala na bunda e no pé. Pois é, o crime impera, chupeta, miséria. O clima é tenso demais. Viver ou morrer nesse antro de merda. Crack, tanto faz. Careca, lupa quadrada, destilada na mão. Tem alguém me olhando na linha, gangueiro real. Incomodando o malandro, já tava nos planos. Tô de passagem, conheço os loucos, mas não quero muito contato. Quando pisar por aqui, fique ligeiro e tome cuidado. Que é sexo, isso tem drogas também, a violência. Você mata a sede do vilão. Pra viver no meio dessa zona não basta ter disposição. É por causa da droga. Violência. Sempre a mesma cena. Aqui na área acontece isso. Droga, polícia. Bandido, quem não tiver pecado, quer tirar a primeira perna. Vermes oposição querendo atrasar o meu dia a dia. Pode rastrear, cuzão, caminhada é pura e cristalina. Usuário de crack, mancha quebrada, faz feio no crime, toma paulada. Anda certo, doidão, a linha é reta. O amanhã você não sabe o que te espera. A violência gera nos quatro cantos da favela. E nem se envolve, você não tem instinto. Finado rock deu milho, foi enterrado vivo. É o fato verídico, maquiavélico. Sanguinário no convívio é pelo certo. A noite é atraente, te arrasta por prazer. Na boca do lixo, 30 conto pra meter. Putaria nu e crua, lá no risca faca, te chamando pro arrebento. Pagando de chavasca, Brasil todo fudido. Traficante de mulher, cafetão aliciando. É o dinheiro que eles querem. É por causa da droga. Violência. Sempre a mesma cena. Aqui na área acontece. Droga, polícia, bandido.